Voando, voando lento agora, o voo 1973. Sim. 096, boa noite, informação Bravo, copia Fortaleza 370. Ah, positivo, ciente da Bravo, eu ia perguntar sua saída, mas já que tem a conta, eu tô pronto. Ciente autorizado para Fortaleza, nível 370, via conforme plano de voo. Decolagem, pistão no zero, curva esquerda após decolagem, perfil de saída bom, transição frente. Controle 120 decimal 8, transponder 5513. Autorizado para Fortaleza, 370, rota do plano. Pistão no zero com curva esquerda na saída bom, transição frente. Saída em 120 decimal 8 e o nosso transponder para 5513. Gol. 1096. 1096 correto, portão 9, chame o plano de pushback, seu nome. 09, chamará, obrigado. DZ31, na sanificação, ele se mantendo em nível 040, 30, chegada bom. A chamada de sanificação 40, chegada bom, distância 3231, pode voar pelo da frente. Aguarde. O trem Salvador, o trem 310, cruzou 180 para 150, sempre abraço. 6310. Sanificação, ele se mantendo em nível 050, 30, chegada mais. 0-6-0, 3-0, chegada Mário, reentre a 3-1-0. Quando 973, chame agora o centro Recife, 251, altena 33, decimal 95. Uno 973, Uno 251, 13395, Recife. Boa noite. T795 estabilizado? Afirmo. Próxima série S, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 3895, chamará o azul 2795. 2 Salvador, boa noite, Azul 2795, final IRS. 6-1-7-9-5, informo iniciando a chuva de moderada pesada aqui na vertical no momento. Tá visual ainda? Afirmo, total. Sim, está autorizado o pouso, pista molhada, vento calmo. Azul 2795. Gente, livre pouso, Azul 2795. Azul 2795, solo 35, de vez direita, chamou 211, no solo. Correção 219, solo. 219. Mantém a nível de voo 060, autorizando a chegada da Mare. 060, autorizando a Mare. 795, Libruno. Azul 2795, táxi de Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Posição prevista inicialmente é 1, Romeu. Alfa, Kilo, pátio 3, Uno, Romeu, Azul 2795. Completa redução para 2309. 2309, 3231. M6310, desça para 2010, ou altimetro em Salvador, 1096. 2010, autorizado, 1096, 063-10. 7795, já avisou com o sinalizador? Negativo, sinal 1 no Romeu e não. Cris, então por gentileza, mantenha a posição, vou checar a posição no parte 3. Ok, então guardando 2795. Também à nossa frente tem toda a estrutura, o ônibus, para todo mundo ali aguardando a gente. Afirmo, confirmado agora com a Infraero 4 Romeu, pode prosseguir atento ao sinalizador. Ok, agora atento ao sinalizador 2795. Foi curva direita para o 065, mantendo velocidade até a próxima etapa. Curva direita 065, 063 ou 90. Correto, mantendo a velocidade até o mais próximo T7 da tá, localizador. 063-0. Espera a pistão no zero, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no zero na meia, um bom voo. 0 no meio, atualizado, tem uma espera da 10-295, boa noite. Boa, 4298. 4298, sem indicação, desse mantendo de voo 070, autorizado a chegar à mar e redução para 250 nós. 070 vai reduzir. Salvador, boa noite, 3258, quanto espera da 10 km? 3258 autorizado, né? Pela pistola 0, vento 180 graus, 49. Ali ele coloca pistola 0, para 3258. 2109-3831. Avião 960, redução para 2109. 2109, 9160. rápido ao aeródromo. Cruz November, redução de velocidade para 1509 e chama Torre Salvador em 1895 para ingresso no circuito de trânsito. R2 para 1509, vai chamar Torre 1895 para ingresso da Cruz November. Graças a Deus. 3831, desça para 3010, último trem Salvador 1096. 3000, 3231. Atualmente 7 milhas fora. Ok, estou ciente, eu vou conseguir pôr o pista 35, afirmo. Afirmo. Realizado, número 6310. 3-0, completa aproximação em LF, chama a Torre Salvador em 1-9, decimal 9-5. 1-9-5, 0-3-0. 1-0, se puder reduzir um pouco na aproximação, confirma o jogo tráfego. Pessoal, é que o Zolo 9 vai reduzir na medida do possível. Senhor Ativos, para encaixar a final da 3-5, curva direita, que curva direita e descendo da final de aproximadamente 4 milhas e encerra da final. Ok, o Arthur Zulu Novembro vai curvar a direita para interceptar um sinal de 4 milhas da 35, Arthur Zulu Novembro. 2858, decola os 43, controle 120, sinal 8. Controle 108, grato, boa noite. Preste número 3120, estabilizado na final. 3120, ciente de pouso, pistão 0, vento 130 graus, 3 nós, pista molhada, chuva no momento, moderada. Então, o tráfego está acionando sua esquerda, o tráfego está de ferro, está enquadrando o final visual da pista 35, não vai interferir no seu pouso. Realizado o pouso, pista molhada, 7-3-1-0. Cadê o Momo? 370, Momo, 3858. 9160, desceu para 3010, o último trem Salvador 1096. 3010, desceu para 1096, 9160. Visto para 4.010, o último trem Salvador 1096. 4.010, 1096. 1.096, cheque trem, autorizado pouso pista 35, vento 130 graus, 3 nós. Baixado e travado, autorizado pouso 35, essa zona 90. Foi com a pista molhada. Ciente, November. Puxa na M6310, solo os 45, do direito, chama 219, solo. 219, puxa na M6310. 6310, livrou. Puxa na M6310, táxi Alfa Juliette, portão 6. Alfa Juliette, portão 6, chama M6310. Seu solo aos 4.000, autorizado retorno, táxi até seu pátio, estacionar a frequência livre. Localizador e ajustado, San 3831. CZ31, complete aproximação LS, estima 2 Salvador em 198, texto Bala 5. 2,95, San 3831, boa noite. Para 9160, desce para 2010, última de Salvador 1,06, livre de reflexo para 1,0, chama estabilizado em louco, Elizabeth. Vai reportar estabilizado, descendo para 2000 pés, 1,06, até 9160. Mas o 4298, desce para 3000 pés, última de 1,06. 3000 no 0 do BNQ. Bom, Salvador, boa noite, Xanã 313, Bravo, Cruza 2, 3, 0, 1, 0. Xanã 313, nós temos indicação desse manter o nível de 040. Tá bom. 0431 é bom, autoriza da presença de voz, bom, Xanã 313. Obrigado. Normalizando aí, posto, Xanã 313. Xanã 313. Salvador, boa noite, Xanã 3831, passando Sindra, baixado travado. 3831, livre pouso, pistão 1-0, pistão molhada, ventuno 2-0 graus, 4 nós. Livre pouso na 1-0, tá, 3831. Chama agora o centro Recife, frequência 2085, alterna 2545. 3858, 2085, confirmando a secundária 2585, 25? 2545, secretária. 2545, boa. Estabilizado, 19160. 19160, complete aproximação LS, chama a em Salvador em 198, decimal 95. 19160, seguinte, contra base. Do 4298, desce para 2010, última em Salvador 1096, livre LS, X-Ray para 10, chama estabilizado. 2000, reportagem estabilizada X-Ray. Salvador, boa noite, Altar 9160, visual, pistão 10. 9160, ajuste no 0, 16, aguarde autorização de pouso. Bom, no 0, 16, aguarde, Altar 9160. Altar 3831, solo 51, nível direita, chama 121, 9, solo. Liberando adiante, 219, 3831. Bom, 1220, vento federal, 0 descida para 050. Pouso, pista 10, vento 070 graus, 3 nós. Autorizado o pouso, pistão no 0, tá? 319160. Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, sim. 98 estabilizado? Afirmativo, 1.5 milhas do externo. Quanto aproximação ele é, deixa na torre Salvador em 198, decimal 95. 895, boa. Salvador, boa noite, azul 4298. Azul 298, fecha de aproximação, aguarde autorização de pouso. Ok, aguardando. Da 9160, solo 54, táxi à próxima direita, chama 21, decimal 9, solo. 29, obrigado, 9160. Vai de 09, prossiga em regras de voo visuais. Altimetro em Salvador, 0116. Fome e visual com campo. Fome 0, 16, fome visual com campo. Salvador, muito boa noite. Altimetro 9160. Visual na contagem, não sei se você. Então, 9160, boa noite, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Vai chamar antes da Juliette, tá? 9160. Juliette, Alfa, táxi Alfa. Vai, Salvador, caminhão, boa noite, chama 1105. Qual é o Rio, caminhão 109? Prossiga a aproximação ao final do REI, informe na final. Toma na final, Guardião 09. O 4298 prossegue ou confirme? 4298 atualizado com o uso, pista 10, vento calmo, pista molhada. Ok, nervoso, mas já checado. Salvador, gol 1096, pushback, está na meta, função 09. 1096, um minuto para início do push, não me escuta aguardando. Ah, positivo, Felipe, quem escuta? Então 9160, condições de agilizar a porção 08. Afirmativo para o 08, tá, 9160. Sente. Paulo, o 096 retornar, não autorizaria sanamento na presente posição posterior push? Afirmo, aguardando apenas o parqueamento da aeronave da Tano 08, após estar livre para seguir o pushback. Positivo, eu entendi então que vai acionar na posição, aguardando o parqueamento do colega no 08, após estar liberado o push. Vamos agilizar, gol. Não, Lafete, o Guardião 09. Sente o Guardião 09, informe no solo, no Graé, vento é calmo. Vento calmo, Guardião 09. Vai prosseguir, seu, para autorização, para a cabeceira, Lafete. Afirmativo, está ali, a cabeceira e parte do Graé, informe no solo. Vamos lá, solo. 4298, solo ao 57, direito 211, solo. Coisa 219. A 298, solo 57, chamou 219. Solo Boa Azul 4298, livrando. Azul 4298, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, 4298. Controle da Xanem 6313, solicita por gentileza pro Adiduna. Né? 313, subiu autorização para o final do Intercept Ray, curva à esquerda para o 195, limite será o localizador. descendo para 2.000 pés, altímetro 096, aguarde o vetor final. Esquerda 95, 2.000 pés, aguarde o vetor final, altímetro 6303. 2.980, desceu para 3.000 pés, o altímetro em Salvador 096, aguarde o final ILS. 3.000 pés, 1.096, 1.090. Vasco Salvador, acionando 6310, ciente da Bravo, solicita 350 para recife. Acionando 6310, informação Charlie, Recife, autorizado nível 350, via Pêndulo 17. Decolagem pista 10, curva esquerda, perfil da saída Puca, Jambo, Caju, controle 120 decimal 8, aciona 5527. Salvador para Recife, autorizado 350, né, decola da 10, curva esquerda, saída Apuca e a Jambo, Doppler 17, controle 120.8, 5527, Oxenar 6310. Oxenar 6310, apenas confirmando Puca, Jambo, Caju, no perfil de saída. Puca, Jambo, Caju, confirmado Oxenar 6310. Correto, portão 6, chame pronto. Tamará, Oxenar 6310. Pronto, táxi 1159 a bordo, autonomia 3 horas e 18 minutos, confirmando Teresina. 1096, táxi via parte 1, táxi Índia, até o ponto de espera pista 10, em ponto de espera torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. 1096 via parte 1, Índia, ponto de espera 10, 1895, boa noite, bom trabalho. Controle Oxenar 6303, com referência da autoriza 1700 pés. Positivo, está livre. Livre 1700, Oxenar 63, 13. Sessão final ILS X-Ray, pistão 0, Oxenar 6313. Perguntou uma milha do externo, completa final ILS, torre 18.90. Completa final, torre 1.18 decimal 395, perdão, Oxenar 6313. 9.890, controle, reautorizado 10.000 pés, livre ILS, pistão 0, reporta estabilizado o lock. 2 de Opés, IBDS, Porto Alegre, Luizando Lopes, Rio, 9230. Salvador, boa noite, Oxana 6313, sinal INS X-Ray, pista 10. Oxana 6313, vento 0302, na livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, Oxana 6313. Boa noite, Torre Salvador, gol no 096, ponto de espera, visual com o colega na curva. A gente mantém o ponto de espera. Mantém. Mantira no zero, gol no 096. Aí ele mantira no 0096. Nove oito no zero, interceptou o localizador, tem a tentativa. Passou o gol na completa final LS, torre 1895. Oxana 6313, no solo 06, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, Oxana 6313. Torre Salvador, Rio 9810, está no localizador, aguardando o slide, com a pista de. Rio 9810, cheque o trem, aguarda autorização de pouso. Zero, nove e meia, autorizado a decolar, vento calmo. Temos decolagem de 1-0, gol, 0-9-6. Passou a estrela, baixa travada. Autorizado pouso, pista molhada, vento calmo. O Rio 9810. Vento calmo, pista molhada, sem entre pouso, 9810. Zona Alfa. É, 3-3, prossegue via Alfa, Juliette, vai pro 04, no pátio principal. Alfa, Juliette, pro 04, pátio principal, Xané, 6316. Então, boa noite, Salvador. Gol no 096, decolado agora passa 2000 no seu escudo. Uno 096, boa noite, contato radar na decolagem, direto posição, bom, suba para 370. Direto posição, Momo, ascensão ao 370, sem restrição, gol, Uno 096. Ô Salvador, gol no 096. Ô 11, libera a direita, solo 121, décima 1. Oxaner 63, 13. Gol no 096. Muito obrigado. Da Gol, autorizado frote, restrito ao 330, 096. 330 restrito, voando frote está presente, muito obrigado. Solos 1 ou 2, liberou a direita, solo 1 ou 2, 1 decimal 9. Solo Rio 9810. Confirme. Boa noite, 9810, levou na frente. Gente, confirme o seu horário pro plano, por gentileza. Rio 9810, livrou. Desculpa, perdão, prossegue Alfa Kilo Bate 3. Alfa Kilo Bate 3. Oceano 096, passa em nível 200, suba Recife ao 330, chama agora Centro Recife, em 126, decimal 85. 126, 85, restrito ao 330, boa noite. Boa noite. Salvador, meu guardião, muito boa noite, Altan 3305, bom ano, tá? X3305, direto do Duna, desce para 2000, pés, rotina com 0, 1, 6. Legal, Jada. Controle Salvador, boa noite, Azul 2782, informação certa. Boa noite, Azul 2782, é o controle direto ITAP, reporta no ponto ideal de descida. ITAP, reporta no ideal, 2782. Para descida 2782. 782, controle. Desce para 3 mil pés, altímetro 1016. 3 mil. 782? 3.000, 2782.